Doğru, Washington Eyaleti'ne uygun. Racing 1, bom dia. Para Guarulhos, eu já tenho aprovada o nível de voo 360. Por gentileza, prepare da El Leda Bridge. Agora modificando a TIS para abertura da pista 715. Positivo, modificando a TIS para abertura da pista 10 da El Leda Bridge. Olhando o 360. Agora Golf, senhor. O 6251 tem autorizado para Sierra Bravo Golf meu. A Upper Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, após direto posição Trilli, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, o nível de voo 360. Decolando pista no zero, primeira curva à direita, subida da El Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5477, Oceania 6251. Afirmativo, autorizado 360, rota do plano de voo, pelo Zulu 16, Bravo pelo Zulu 3, Dael, Leda Bridge, 1208, 5477, eu transpondo. Correto, protegimento, Xane 6251, portão 4, Xane, pronto para o pushback acionamento. Autorei para o pushback acionamento. Sanear 6251, ou Chibeca acionamento no número 4. Autorizado portão 4, Sanear 6251, chame o próprio táxi. Demais. Chama 6251 para o táxi, POB 1931, tem 5 horas e hotel no galhão. Confirme por gentileza, 1931, 5 horas, galhão? Afirmo. Obrigado, senhor. Táxi aprovado à direita, ponto de espera, pistão 0, ajuste padrão. No ponto de espera, chame torre frequência 18, decimal 612-6251. Ciente, 18612, no ponto de espera, galera.